do seu coração original. Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu, sempre vai ser eu. A mega cena da virada que você perdeu. Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final. Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu. Obrigado, meu Deus.